Tínhamos falado anteriormente, né? Houve aqui, pronto, alguns momentos que nos levaram a, de facto, a ter a certeza que íamos até à última jornada. E internamente, entre a equipa técnica, era um prémio conseguirmos chegar à última jornada com possibilidade de nos mantermos divisão. Foi sem dúvida, eu sou treinador principal, é o meu quinto projeto, é o meu quinto sucesso, mas claramente o projeto mais difícil onde eu estive até hoje. Necessidade de nos reinventarmos diariamente, de irmos buscar motivação e força muitas das vezes onde não existia. Mas houve uma coisa que eu não me canso de dizer e vou repetir mais uma vez, que é a cidade e as pessoas de Oliveira do Hospital. Eu estou muito feliz por mim e pela minha equipa técnica. Digo com orgulho e com vaidade que tive muito sucesso como adjunto, e é o quinto projeto como treinador principal, e é o quinto sucesso. Estou muito feliz por mim e pela minha equipa técnica. Estou muito feliz pelos meus jogadores. Eles mereciam. Numa fase inicial, não, eu critiquei-os publicamente. Numa fase inicial, eles não mereciam. Não tínhamos um grupo que nos desse as garantias de querer levar isto para a frente. E eu tive que mexer com isto. Foi o famoso jogo da Académica, que eu publicamente critiquei os meus jogadores. Se me perguntar se foi uma questão estratégica, foi. Eu expus-me. Não protegi um bocadinho a minha imagem para ganhar, para inverter o rumo das... E a partir daí foi o clique, porque nós tivemos 5 derrotas por 1-0, todas com erros individuais. A este nível não pode. A partir daí houve o clique, e a partir desse momento os jogadores mereciam muito, os jogadores do Oliveira do Hospital mereciam muito também esta manutenção. Estou feliz por mim, pela equipa técnica, pelos jogadores, por todos os departamentos, por todas as pessoas que estiveram envolvidas, mas muito, muito feliz pela cidade e pelas pessoas do Oliveira do Hospital. Estas pessoas merecem tudo. Pedro, aquele empate no Caldas não criou muitas dificuldades no grupo, no próprio treinador, naquele empate que poderia, enfim, e depois a equipa depender apenas e só de si, e não só de si neste caso, na última jornada. Criou alguma pressão que não estava a contar? Era uma coisa que não contava? Aliás, há um comunicado, precisamente, uma coisa que não aconteceu ao longo da época, e muitas vezes foram prejudicados, e nós fomos testemunha disso. Nunca quiseram e protegeram sempre a equipa para não dar passar essa informação, mas aquele resultado veio mexer com toda a equipe, não? É sim, veio. Em relação ao comunicado, eu não me meto em questões de arbitragens, eu não comento questões de arbitragens, eu acho que é muito difícil mesmo ser árbitro em Portugal. Aliás, são as únicas pessoas que participam no jogo que sabem que vão ser criticados. Eu acho que um bocadinho o que se passa com a arbitragem em Portugal, eu acho que temos excelentes árbitros, e no dia que eu sentir que os árbitros erram de forma premeditada, eu deixo o futebol e vou dar aulas. Não ando aqui a fazer nada. Se esse é o caminho, eu não ando aqui a fazer nada. Acredito muito na arbitragem em Portugal. Vou repetir mais uma vez, é o quinto projeto como treinador principal. Nunca fui expulso, nem nunca sequer fui avisado por um árbitro. Eu acho que o que se passa com a arbitragem é um bocadinho o reflexo da nossa sociedade. A minha filha, se tiver 7 negativas, a culpa não é dela. A culpa é da professora, que não explica bem. E andamos nisto. E acho que um treinador tem tanto com o que se focar, tem tanto com o que se preocupar, para estar preocupado com 3 seres. Não é o árbitro que erra, não é o árbitro que decide mal, não, é um ser humano que erra, é um ser humano que falha uma decisão. Às vezes nós conseguimos criticar um árbitro por errar num segundo, quando nós vemos uma repetição 7 vezes e não chegamos a nenhuma conclusão, mas criticamos o árbitro, certo? E eu, no final do jogo com o Caldas, a única coisa que disse de forma muito natural é que o penalti é inexistente a favor do Caldas, e que aos 96 temos um penalti em nosso favor, mas faz parte. Eu também errei numa substituição, certo? Em relação à pergunta que você me fez, aos 85 minutos estávamos a vencer em Alcochete, aos 75 minutos estávamos a vencer no Caldas. Vamos analisar de forma fria. As substituições que o treinador do Oliveira do Hospital faz neste momento, mete um jogador que teve dispensado 1 mês e meio e voltou, e 2 júniores sub-19. Chegamos ali e não conseguimos segurar com o jogo. São meninos com muita qualidade, com muito potencial, mas isto requer tempo, requer maturidade, requer um processo de evolução um bocadinho com mais tempo, e esse jogo com o Caldas colocou-nos nesta situação. Mas estávamos muito confiantes, porque nós sabíamos que o nosso aqui íamos fazer. E do outro lado está o Sporting, que é uma instituição muito séria, e está um Caldas que é representativo das suas gentes, a seriedade, a honestidade também, um bocadinho à imagem das pessoas de Oliveira do Hospital. Por isso nós sabíamos que, fazendo o nosso aqui, que íamos garantir o objetivo. Parabéns, felicidades, e agora é tempo de festejar com os seus atletas, porque é tempo de festa. Obrigado e até para o ano. Obrigado.